começar a aquecer. Os diferenciados, DJ Rione, é o DJ Punk. Aí vai começar. Começou no Zé. Pra mim, chacoalha pra mim. Deixa eu dar uma conferida. Fabinho Pressão, ele tá na área, bora Fabinho. Sentadinha só maluca, faz o que eu pedi sem reclamar. Hoje eu quero ver tu chacoalhar. Hoje é mandelinha de quebrinha. DJ Pan aqui. DJ Rione. Rafinha. Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou pegar umas novas e tomar uma garra. Responde pra mim o que, que tu tá querendo. Hoje eu tô querendo toda putaria. Eu tô no Zé. Atrás das danadinhas, eu vou pro bailão. Atrás das danadinhas, DJ Punk. Os brothers Rione e Punk. Patita e dá uma sarradinha. Que hoje eu tô querendo. Vai. Começa a beber, ô bebum. Essa mulher, vai. Começa a beber, aí, essa mulher, vai. Vai começar a sequência, mulher. Vai começar a sequência, mulher. Vai começar a sequência, mulher. Vem, mulher. Vem, mulher. Joga pra baixo, joga pra cima, descendo. Tu quica na ponta do pé. Vem, mulher. Vem, mulher. Joga pra baixo, joga pra cima, descendo. Tu quica na ponta do pé. Vai. Corra bom, sobe, corra bom. Corra bom, sobe, corra bom. Vai pegando o clima. Galera chegando. E o negócio tá bom demais. Ficando louco e ela tá se embriagando. O bagulho tá doidinho, nós bagulho tá doidinho, nós bagulho tá doidinho, nós bagulho tá doidinho, nós bagulho tá doidinho, bagulho, bagulho, bagulho, bagulho, bagulho, bagulho, bagulho, bagulho. Ô maravilha, oi, ô que delícia, vai, oi, ô maravilha, oi, ô delícia. Rapidamente ela vai descendo, lentamente ela vem subindo. Desce da nada. Essa novinha no meio do fluxo. Tá toda. Agora se exibe, já. Zibinha. Tá toda se exibindo. Tá toda se exibindo. DJ Punk. DJ Rione. Tá toda se exibindo. Mexendo tudo. Mas a novinha ela tá soltada. Ela é brava no carro, mulher. Olha o barulhinho do amor. Olha o barulhinho do amor. Que... DJ Punk. Barulhinho do amor, querida. Olha o barulhinho do amor, querida. Olha o barulhinho do amor, querida. Desce, bota a palma na mão do chão e pina pro ritmo. Desce, bota a palma na mão do chão e pina pro ritmo. Tô curtindo essa novinha, tô querendo. DJ Punk. DJ Punk. Eu vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha. É disso que a galera tá falando. Eu vou sentando e rebolando. Eu vou sentando e rebolando. Vai sentando danada. Senta agora, já. Falando, vou sentando e rebolando. Vou sentando e rebolando. Vou sentando. Ai, máquina de chegar malandro. Vou sentando e rebolando. I've been fucking hoes and popping pillies, man. I feel just like a rock star. Eita, é o DJ GBR. Da inveja, tchau. Manda pra longe. Os perreca, tchau. Da inveja, tchau. Os perreca, tchau. Da inveja, tchau. Bye, bye. Os perreca, tchau. E olha ela lá, de novo, eita, mina maluca. Olha ela lá, de novo, eita, mina maluca. Pega a tchuca, larga a tchuca, puxa com os cara cutuca. Pega a tchuca, larga a tchuca, puxa com os cara cutuca. E a galera vai entrando no clima, porque a diferença. Tá no ar, Rione o Pug. Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Ô moça, não. Pode me tirar tudo que eu tenho. Começando, bota tudo pro alto que o Zé vai pegando fuso. Essas malandras assanhadinha que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral, vem pra favela. Igreja, a pera não me abandona. Domingo vai pro Caribe com o Rio Nigupan em cima do búfalo. Só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela. Grandinha, vai, vai. Então, sentando a. Vai, nós, vai, nós, vai, nós. Novinha da favela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela. Ah, baile de favela, já começou. Diego Novo. Já começou faz tempo. Que é isso, hein? Pula, vai, pula, pula, pula. Bunda pula, vai, vai, que é isso, hein? Pula, vai, bunda pula, vai, pula, bunda. Bora, gordeiro, bora todo mundo. Vai. Chega junto pro Zé. Ela tá jogando bunda. Ela vai mexendo a bunda. Ela tá jogando. Joga nada, joga já, já. Não, bunda, vai, vai. Reza, reza, reza, reza, reza, reza, reza. A bunda da menina mexendo ao bicho. A bunda da menina mexendo tal bicho. A bunda da menina mexendo tal bicho. As bundas da menina mexendo tal bicho. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Bora dali a primeira aquecida da noite. E aí, galera? E aí, galera? Tudo pronto? Tudo pronto? Então, segure suas emoções, porque chegou a hora do calor aumentar. Vai aumentar! Os diferenciados, DJ Rione e DJ Pan. Estamos na área! Os DJs responsáveis em transformar essa noite em uma noite única. Pra você jamais esquecer. Então que comece a pressão. Bora começar assim já. Bora começar. É DJ, moleque. Pra começar o aquecimento, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco. A partir de agora, louco, louco. Quem tiver problema de pressão, louco. Tá proibido ficar no Zé. Louco, louco. Bagulho doido, bagulho doido. O bagulho, bagulho doido. Vai ficando muito doido. Explode o bagulho. Quase chegando em casa e sem DJ Pan. Minha mulher espera. DJ Rio. Na... Onde é que você tava? Você. Aí tu põe culpa aqui no bar do Zé, né? Acha que nunca. É, agora já! A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. E tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa. A culpa é do punk e do Rio, né? É brincar, ó. Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó. Vai, maninho! Porque nós tem que ter pra conquistar mulher solteira. O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira. Tatuagem, cicatriz, massagem na cadeia. Tatuagem, cicatriz, massagem na cadeia. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Dá pra bandido, ela quer dar. Vai, toma, toma, vai, vai. Vai, toma, toma, vai, vai. Vai, toma, toma, vai, toma, vai. Os diferencial. Vai, vai, vai, toma. Tava com ela, tava com ela, tava com ela. Doida com o punk e o Rion. As preguiças doida com o punk e o Rione. As preguiças doida com o DJ punk e o Rione. DJ Rione. Punk e o Rione. Com o punk e o Rione. Com o punk e o Rione. Alô, Belly! Aqui no Zé. Tá 40 graus. Tá? Tá 40. Tá 40 graus? 40 graus. Porque eles estão na área. O punk e o Rione. O punk e o Rione. Eles estão na área. O punk toca e o Rione agita. E o punk toca. E o Rione agita. O punk toca. E o Rione agiu. O Rione agita. Doida, eu vim pra endoidar. Eu vim pra endoidar. Eu vim pra endoidar. Eu vim pra endoidar. Eu vim pra endoidar. Toma chifrada, toma chifrada. Toma, toma. O Cláudio gosta, ó. Chifrada, toma, toma, chifrada. Toma chifrada, toma chifrada. Agora eu vou pro baile da galã. Sexta manhã tu tá afim, fala pra ela já. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vamos lá, DJ Sander. Toma, toma, toma. Ele quer pressão, quer pressão, quer pressão. Tu quer pressão? Quer pressão. Tu quer pressão? Então toma. Tudo que o show vai começar. Deixa tudo no escuro. Que o show vai começar. Deixa tudo no escurinho. Que o show vai começar. Vai começando. Vai começar, vai começando. Começar, vai começar. Agora. E vão se apagando as luzes, vão se apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando. Ei, DJ, faz o caquiá, caquiá, caquiá, caquiá, caquiá, caquiá, caquiá. Que passe fim, junto não te vejo. Roquei a tua cara hoje, meu maior desejo. Tu evapora com a minha. Só quem tem um invejoso, então não... uma invejosa. Não vem me rotular, não calma, vem cá. Já tá liberado pra cantar. Respeito, não vou te mostrar. Canta logo e manda pra longe. Pede de te xingar. Pra inveja. Eu quero que tu vá. Perturba gosta. Vai, caiu, aonde já. Fabinho Bressão tá por ali também, bora Fabinho. Lucas também tá na área. Ele tá de rock doido. Agora já. O DJ é moleque doido e tu sabe como é. O DJ é moleque doido e tu sabe como é. Aponta o seu amigo que é besta pra mulher. Aponta o seu amigo que é besta pra mulher. Aponta o seu amigo que é besta pra mulher. Aponta o seu amigo que explode o bagulho. Vai subindo. As quebrava de verdade. Vem na coreografia, vai. Só de sacanagem, vem na fuleiradezinha. Vai, só de sacanagem, vem na fuleiradezinha. Vai, só de sacanagem, vem na fuleiradezinha. Quando eu mandar tu vai pra baixo. Se eu pedir tu vai pra cima. Vai descer, vai subir, vai descer, vai subir. Cima, vai, dá pra baixo. Ai, ai, pra baixo. Vai pra baixo, vai. Vai, vai, vai. Foi um príncipe cantando a vida inteira. Mas um amor arruinou seu sonho lindo. Se deparou que tava mesmo. DJ Rion. Olha pra mim. Deixa eu olhar pra você. Vem mais perto que eu já vou te dizer. Me abraça, eu te moro pra... DJ Punk. Vendo nunca me esquecer. Safada, ficou cachorra e nem quer saber. Antigamente era o Wesley Safadão. Depois que foi pro rock, ela virou moleca doida. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. E o Unipunk chegou. O bagulho endoidou. Vai começar a sequência da sarrada. Todo mundo vai sarrando, todo mundo vai. Sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Vai descendo, vai. Sarra, sarra, e sarra lá embaixo. Sarra, e sarra aí em cima. Sarra, e sarra lá embaixo. Sarra, e sarra lá em cima. Sarra, e sarra, sarra, sarra tudo, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Quero que você se explora e que a minha bunda cresça. O Zé vai ficando bonitinho. Tive elas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Júnior Batidão, Rione, Punk, Thiago Faria. Paninha de olho azul e o impasse é o pai dela. Sabe que eu sou neguinho, moro no barraquinho. Quem sabe canta pra mim. Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela. Hoje ela vem me ver, vou bater uma real pra ela. Mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. As meninas bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Zona Alemã! Ele e toda a galera! Junto tudo e misturado hoje aqui no Zé. Na melhor sexta-feira da cidade. E a galera vai chegando de mansinho, vai ficando bom. E o Ninho Punk já tão aquecendo. Bora, maninho! E ame quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar. Era tudo tão lindo. Até eu recordar. Na madrugada, que dia sair, é? Titirari, tirari, rarara, eu tô bolada. Titirari, tirari, rarara, eu tô no Zé. Titirari, tirari, rarara, eu tô bolada. Rione tem punk lá no Caribe Show, em cima do Búfalo. E depois lá no Point Show. Comecei de você, não vou lembrar. Você é do passado. Me diz só qual foi o pecado. Vamos lá, DJ Sander. Sabe, vai cantar pra mim. Só pra quem já teve um passado. Tá liberado pra cantar. Tu tá de cara trancada e eu já sei porquê. Tu não soube, mas eu sempre deixei bem claro que és o meu amor. Uma foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outro alguém. Já disse que tô firme contigo onde estou. DJ Rione, DJ Punk. Tá na hora de perceber. Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor não fica bem. Agora canta pra ele. Ah, agora veja o sol. O bambu virou. Como esse mundo gira. Como isso não contou. Não contou que pudesse mudar. Que viria a me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Diz. Agora veja o sol. Agora vai sofrer na minha mão. Amigo, eu só tenho um recadinho pra mandar pro meu amigo. Vai botar elas pra mamar, mas é ruim, não marca a toca. Depois eu chego emocionado e pede pra beijar na boca. Vai bebendo, vai fumando, vai fumando, vai bebendo. Vai bebendo, vai fumando, vai fumando, vai bebendo. Vai bebendo, vai fumando, vai fumando, vai bebendo. Vai bebendo e me responde, cadê ele, ó? Cadê o Loló? Ó. Me dá o Loló. Cadê tu? Eu não sei, eu quero pressão. Oi, tudo que nós lança, vira moda. Senta aqui, cavai, se joga. Senta aqui, cavai, se joga. Senta aqui, cavai, se joga. Se joga, senta aqui, cavai, se joga. Senta aqui, cavai, se joga. Senta aqui, cavai, se joga. Se joga, senta aqui, cavai, se joga. Senta aqui, cavai, se joga. Senta aqui, cavai, se joga. Mas piriquita, e doida, e doida, e doida, e quer tchau. Da inveja, tchau, tchau. Da inveja, tchau, tchau. Da inveja, tchau, tchau. Da inveja, tchau, tchau. Cantando o bagulho pra todo dia na minha mesa. Da inveja, tchau, tchau. Da inveja, tchau, tchau. Da inveja, tchau, tchau. Da inveja, tchau, tchau. Nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. A gente não quer compromisso. O DJ que tá tocando, ele é fora do normal. O DJ que tá tocando, ele é fora do normal. A gente tá no zero. Ele é fora do normal. E aqui o bagulho é doido. Agora é no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. Hoje eu tô patrão, hoje eu tô patrão, hoje eu tô patrão. Hoje eu tô patrão, hoje eu tô patrão, hoje eu tô patrão, hoje eu tô patrão, hoje eu tô patrão, hoje eu tô patrão, hoje eu tô patrão. É muita onda! Mas chegando na aparelhagem, ela é a sensação. De shortinho bem curtinho, mostrando sua produção. Alô, Melri! Quebra batão, grandão. Quebra batão, quebra batão, quebra batão, quebra batão, quebra batão, quebra batão, quebra batão, quebra batão, quebra batão, quebra batão. Bora endoidar. Bora endoidar. Tu gosta, não gosta? Bora endoidar. Tu gosta, não gosta? Bora endoidar. Bora endoidar. Tu gosta, não gosta? Bora endoidar. Tu gosta, não gosta? Parceiro Loura e toda a galera do Mais Barato tão na área, endoidando. Bora endoidar. Tu gosta, não gosta? Bora endoidar. Bora endoidar. Bora endoidar. Eu adoro Belém do Pará e até dei uma passadinha nas aparelhagens. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Joga tudo. Hey! Oh! Joga lá pro alto. Hey! Joga, joga. Oh! Joga pro alto, joga Zé, joga tudo. Bora, Cordeiro, bota pro alto que o Rio nem o Punk tão na área. É pressão total. Barato, explodindo, botando tudo pro alto no Zé. Joga pro alto, aponta pro céu, o dedinho vai pro céu. Amores que ferem, amores que dói, amores que amagam. O Leandro, ele e o pai galeguinho, o Lucas Silva da Zona Alemã. DJ pirou de vez. Ele também tá na área. Ele tá arte. Rock doido. Pega a visão. Pega a visão. Pega. Pega a visão. Pega. Pega a visão. Pega, pega. Ó. Oh. Aqui é pressão. É pressão. É pressão. É pressão. Quem é que gosta de pressão? Bota tudo pro alto. Pressão. É pressão. Bota o bracinho pro alto. Pressão. É pressão. Aqui hoje o rock tá mil grau. Tá mil grau. E as novinhas do Pará quebrau. É que isso aqui já é normal. É normal. Então se quer só vem. Então se quer só vem. Que hoje o rock tá mil grau. Tá mil e as novinhas do Pará que é vraca. Aqui no ZS! Só que já é normal. Rock Mil Grau! Hoje com o Rione com o Punk! Júnior Batidão! Então eu vou. E logo depois tem o Thiago Farias. Tocar meu som. Contigo do meu lado a noite vai ser show. Se cola comigo já tá tudo bom. Eu tenho certeza que tu vai endoidar. Pede o que tu quer porque eu vim pra gastar. Acende aquele hat que é pra relaxar. Deixa os invejosos, ele só sabe falar. Então endoida, endoida, endoida, endoida. Então endoida, endoida, endoida, endoida. Então endoida, endoida, endoida, endoida. Minha amiga Japa tá por ali também, ela tá no Zé. É a Ingrid Japa. Já! Cadê a maninha? Você sempre me avisou. Os brothers Rione e Punk aqui. Na vida louca é assim. Parto pro tudo ou nada sem saber se volto. Só tenho você por mim. Então não me abandona, amor, eu te imploro. Chuto bastante pra suportar a distância e algum tempo longe. Não quero que vá lá me visitar naquele lugar. Não importa. Visão perto até eu bom dia, eu volto sim. Você é a parte boa que existe em mim. Segura a onda, amor. Canta, canta! Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci, não quero mais você. Vou encontrar um novo amor, estou cansada de sofrer. Banda, Fruto da Terra. Esquina Barata do Tapanã, ele tá na área, todo mundo! Aqui. DJ Rione. Eu sofri tanto sem você. Não pensei que um dia fosse te perder. Ei, me machucar seu coração. Hoje sei o quanto dói a solidão. Você me perdeu e agora chora. Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Cansada, né? Nessa balada, eu vou curtir dançar. Junto com o JC, eu vou me apaixonar com essa equipe. Curtindo o som, eu vou. Junto com o JC, o som que é. Vai virar, mais um, mais um, mais um. Joé, essa lá. Não veio, diga. Do Zé, ficando lotadinho. Tudo estava normal. E aí um dia você apareceu. Rione, os brothers Punk. O meu coração ficou confuso sem saber o que fazer. DJ Rione. Aí DJ Rione. Mas aconteceu e eu estou apaixonada por você. Natural, eu não pedi pra que isso fosse acontecer. É. Mas aí chegou você. Mas você foi chegando e foi me conquistando. E por você eu largo tudo. larga tudo, larga tudo. Pra provar o gosto. A galera lindo, mais barato, todo mundo endoidando o cabeção. Hoje aqui no Zé, o bagulho tá doido. Rione Punk, estamos na área. Na cama ou na lama, eu respiro você em qualquer lugar. Caraca! Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é doido. O bagulho é doido. Amigo Lucas também da Zona Alemã. Ele tá aqui de rock doido. Hoje é o Adriano e o Louro do Mais Barato já! O bagulho tá doidão! Tá doido! Agora já! A galera aqui do ladinho já sai e vem pro Rock 2. Agora já! Menino, não olha desse jeito pra mim. Menino, não olha desse jeito pra mim. Já me apaixonei uma vez, não quero me apaixonar. Feridas em meu peito eu guardei. Será que um dia vai sarar? E vai. Oh. Vai subir! A parada é assim, hein? Ai, ai, ai, ai! Ei! Ei! Bota pra subir! Ei! Bota pra subir! Ei! Eu quero pressão, maninho, agora já! Ei! Ei! Errei, sei que novo amor existe. Você se dedicou e eu contigo só brinquei. No máximo. Fico com coral de tanto que te quero. Se recorde de você no passado. Hoje o tempo me prova o contrário. Volta aqui, eu quero dizer que te... Diz! Oh, oh, oh, oh, meu amor, me perdoe, eu fiz tudo errado. Oh, oh, oh. gato do Tapanã. Vai, maninho! A galera do Mais Barato também, tá todo mundo ali. Frente a frente com o Rio Unigupã. Nossa amiga Leda também tá na área. Eu sempre beijo aqui dos brothers. Pra fugir de olhar e sedutor. O cara tá quieto, mas sempre vem alguém. Mas veio você, me deixou em segredo, me desamou. Olha, domingo tem Rione, tem Punk lá no Caribe Show, em cima do Búfalo do Marajó. E logo depois, vamos pro Point Show, Antiga Fazenda. Já! Os diferenciados.